menina, faz o favor de mexer. Bota a mão nas cadeiras, menina, faz o favor de mexer. Bota a mão nas cadeiras, menina, faz o favor de mexer. A baiana me deu sinal, levou baiana. Baiana me pega, me joga na lama. Eu não sou camarão, mas o mar me chama. Bota a mão nas cadeiras, menina, faz o favor de mexer. Bota a mão nas cadeiras, menina, faz o favor de mexer. A baiana me deu sinal, levou baiana. Bota a mão nas cadeiras, menina. Faz favor de mexer. Bota a mão nas cadeiras, menina. Faz favor de mexer. Bota